começou! A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com quem? Com o DJ Gordo, Dinho, pressão animal, é um agito. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. E aí, Renanzinho? Rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência é de do ladrão, jeito que os caçadores dão valor. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, é bagulho louco. É bagulho louco. Um, dois, três, vai! Bora, bora, Manini, bota na pressão, vai, vai. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. O meu parceiro Osto Leão já falou, apaga tudo que tá liberado. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Já tá no batidão, já tá no batidão, já tá no batidão. E toma, toma, toma. A mil grau, a mil grau, a mil grau. O Caribe tá. As vê que tem doida, as vê que tem doida, doida. As vê que tem doida, as vê que tem. Se liga aí, ó. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. E aí, Renanzinho? Doida quando tão. Renanzinho Miranda. As vê que tem doida. Eita, bom valor. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo. Crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E o nosso amigo louro da cabanagem, o Elson Ferreira, o Breno Playboy, a Locali. E a família Kit da cabanagem, tamo junto, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Bora que tá mil grau, bagulho! E a galera joga a música pra cima, bate na palma, bate na palma. Bora pra cima, um, dois, três, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Oh! Hey! Joga a mãozinha pra cima aí, ó! Hey! E a gente vai detonando os seus melhores assim, ó! E é novidade, é do meu parceiro Dourado, e o Cauã sente a bala aí, ó. Vai. Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta. Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, a temperatura aumenta, aumenta, aumenta. O Caribe show! Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima. Cima. Só quem confia em Deus, joga as duas mãozinhas pra cima. E tá na hora. É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. sedenta daquelas quer, dentro delas vão tomar. Sedenta daquelas quer, dentro delas vão tomar, Crocodilo gigante, o animal do Pará, a mais temida do norte, então em ação de novo. E agora cuspindo fogo, quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta. Seu nome é crocodilo e a dentada é violenta. E pra bater de frente, tu só pode tá maluco. O grave arrepia e se aumenta, deixa surdo. É o Gordo e o Dinho, baile vai até de manhã. Pra trás e Marlon Beat, o MC Kawan. Aqui é o Dourado, eu quero ver quem representa. Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, a temperatura aumenta, a temperatura aumenta. É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. É mais uma que vai chorar, Marinho. Direita, mãozinha pra esquerda. Direita, esquerda. Bora pra cima, bora detonar. Eu quero ver minha produção. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. A galera gosta assim, ó. Apaga, acende. E aí, meu parceiro Luzinho? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. O digital também tá na área. O Alan Souza, o kit do Krogo. Tá toda a galera aqui, ó. Fala, meu parceiro, Lanzinho tá bem de guarida. Ele tá na área, então vamos detonar. Vamos detonar. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Agora, Miguel. Hoje eu tô de rock. E aí, DJ? Oi. Hoje eu tô de rock, hoje. Rodrigo da equipe 5, é só a primeira dama. Hoje eu tô de... E aí, gordo coqueiro? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Olha o kit do Cro. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. E vai no caqueado, vai no caqueado, faz o caqueado. Crocodilo! Mulher que tá solteira aí, ó. O grito das virgens. Só a mulher que não depende de homem pra nada, joga a mãozinha pra cima aí. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate, bate. Quero ver agora. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Te liga, te liga, te liga nessa aqui, ó. Tereu, tereu, tereu. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, assim, ó. Cadê o grito da galera do Paysandu aí? E a galera do Remo? Nosso amigo bebezinho Groco, ele é Fernando Tavares. A sua primeira dama aqui na retaguarda. E aí? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Amigo Tini XP. Cadê o loló? Amigo Dark. Me dá o loló, loló. E aí, Deco? E meu parceiro Gugu da XP tá no B. Segura, garoto. E aí, churrasco? E aí, churrasco? Como é que é? Ao vivo, ao vivo, já. Minha amiga Adriele, o Nandinho Pop. Os revoltados do Pop. E aí, meu parceiro Bruninho do aparelho? E aí, meu parceiro Pipirinha? Os caçadores superlotando o Caribinha, a gente vai assim, ó! Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão. E o meu parceiro empresário Bill também já por aqui, ó! E aí, Bill? Ele já tá num som que ele gosta! Crocodilo Prime! Eu quero ver, eu quero ver! Rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão. E nosso amigo Saibo. Rabetão no chão. A do Castanheira, ele é só a primeira dama. Rabetão no chão. O Robert Doideira. Rabetão no chão. O bigodinho da equipe rasga dinheiro. Bandida vai fazer o caqueado. Caqueado. Caqueado. Sabúdia, taxista de Salinas. E o meu parceiro lá de Trapaninho, bora Bruninho do aparelho. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordudinho vai tocando suas balas. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Do Hugo, do meu parceiro Doug também da área, o Rogerinho da Brocha, todo mundo aqui, valeu! O nosso parceiro Jonas, o Robert, o Alexandre, os nossos fugitivos também, do animal! O animal! Agora! O nosso parceiro Alex do Lange, ele é a sua primeira dama, amigo tal da estátua, você também, ele é a primeira dama aí, ó! E aí, Dolly do Barreiro! Essa galera que invadiu o animal lá em Macapá. Sobrou um super abraço aqui, meu amigo Rogério. E aí, CDP? Tá na área. Minha família nota 100. Lá de Benevides, obrigado pela moral sempre. E aí, meu parceiro Júnior Gordo? DJ Sander das Produções. A melhor produção em áudio pra você. DJ Marcos Cauê. Produzindo o que você gosta de ouvir. E meu parceiro Nadson, Gabriel Nunes. O Skate, o Enzo, o Didi da Kevin Gray. O Marcinaldo. O empresário Davi. O Marcos Serra, o Gil e o Steve Reis. Vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo, vai fumando. E a pressão vai aumentando. É aniversário do Bruninho Fantasminha. Aumentando. Fala, Bruninho! Vai começar. E o meu parceiro Padre Fantasminha também tá na área. Um abraço pra você. E bora, bora no batidão, bora, bora no batidão. Quero ver agora. Vai começar. É só jogar a mãozinha pra cima. E o meu parceiro Miau. E aniversário de Bruninho. Bora, Bruninho. Olha o Jefinho, GDG. E nosso parceiro Gino Gordo. O Miau da GDS também, bora churrasco. Na área. E meu parceiro Tinho. O Gugu também, a XP também daqui. Vai começar. E o Dedê. Vai começar. Hoje ele tá feliz da vida. Aniversário do Bruninho. Tô por conta dele hoje. E o detalhe, hoje é só o início da comemoração. Amanhã tem mais no Punch Show. Sábado, lá na Via Show. Búfalo, Crocodilo e MC Bruninho. É Chopitel, é Chopitel. Empresário Quinho. Já tá na área, buraquinho. Santorinho. O Pipirinha dos Caixa Baixa representando tudo. É Chopitel. E domingo, festão do Cira do Porto de Marés. Alô, Jurunas, domingo tem Crocodilo no Porto de Marés. Segunda-feira, o nosso encontro é lá do Palácio dos Bares. Crocodilo Prime. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servir. Quem sabe vai cantar? Só você! Bombadas não iam dar. Agora veja o sol. Como esse mundo de Ricardo Rios e Lorena Reis. Não contou que pudesse mudar. Em nome da loja Josi Modas, referência e marca do Pará, e a marca Music diz, é a marca do momento, o meu parceiro Kid Maués e a dona Josi Antunes, aí, seu Kid Maués, passa o pano aí no telão. Agora vai sofrer na minha mão, provado seu desprezo e solidão. O cara que comandou a saída, a Samarina da área. E aí, Nadson? Segura aí, garoto. Ele que vai ser. Papai. Tá chegando, tá chegando. E aí, DJ Paulinho? DJ Paulinho da Adidas Produções. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, fugitivo aqui do toco. Deixa tudo no escurinho. E a Boutique Multimarcas. A Boutique Multimarcas é a marca que traz a abelhinha mais famosa do Pará. Olha aqui, Gibi, no telão aí, Dani! Escurinho, vai! Eu quero ver aquele gritinho, já! Isso é grito de Romeiro, meu irmão! A gente sabe que tem muita gente já na cidade que veio passar o Círio. Gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de Capanema, de Bragança, de Garapé-Miri, tem gente dos quatro cantos do estado do Pará, tem gente de outros estados aqui, ó. E a gente recebendo os romeiros que vieram acompanhar uma das festas mais bonitas, que é o nosso Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Então, portanto, sinta-se à vontade a todos que já estão aqui, ó. Toma, toma, toma, vai botando na pressão. Bora, Boninho, bota na pressão. Vai virando o chão. O discordo é bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É dobrado ou não é, tonelada? É bom. Quando eles entram, o som é dobrado. Pra cima! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Quero ver pressão, pressão, pressão, pressão, pressão agora. Pressão pra todo lado. Essa música aqui, quem gosta? Essa música, minha amiga Aldilene. A mulher que fez história em Macapá. Alô, Aldilene. Vai ficar na história essa festa aí, ó. Amigo Renan, tô te aguardando, moleque, vem te embora. Parceiro Rodrigo da equipe Figo. Dia 28 do tal, eu vou fim. Ele é a primeira dama da área. Eu saí de você, não vou lembrar. Para, Rodrigo. Página virada. Toda a galera aqui na direita. Ficha, ficha, 28. O Leonardo de Vieira, Leandro Botelho. Liga. O nosso amigo Alan Souza. Liga. O Kit do Croco. E o nosso amigo Alanzinho da Bandeirante. Todo mundo aí, faltou o Raul, né? Agora vai. Eu digo assim. Ali. O que me fez sofrer. Empresário, o padre, o angolano da NAG. Nosso amigo Elson. O Thiago do Grau, o Bial. DJ Agatha. Amiga DJ Agatha. É, DJ e o meu parceiro Filipinho do Leilão, qual o papo? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Everybody's going to the party, have a real good time. O meu parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF, tá no telão. E aguarde que tá chegando. Passei a bordo, vai ser o bicho, moleque. Agora vai virar já. A malandra, a sonhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O grau, grau, vem pra favela. Louro da cabanagem, a sua primeira dama, Natália Asmin. Tamo junto, o Breno, o Playboy do Cineral. Bora, bora, bora, tá virando, vai, vai já. Putaria rola, convoca as minhas. faz pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, sabe por que passo e finjo que não te vejo? E quinta-feira que vem ela vai cantar essa aqui ao vivo no Caribe. E aí? Amigo Wanderson, e a sua primeira dama? Querido Thiago lá de São Caetano de Odivelas. E a sua comitiva? E nosso parceiro Jorginho Souza. Já tá no meio da galera ali, ó. E aí, Jorginho? E nosso parceiro Wanderson também já por aqui, ó. Vamos dançar! É crocodilo! Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Em nome do chute certo, bora aí, e meu parceiro Nilson, segura, garoto. Olha o chute certo no telão aí. Crocodilo. Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Doida caralho, doida caralho, doida caralho. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Lídia, ô Marídia. Vai, Lecheva, hi-fi. E aí, Lecheva? Ô Marídia. E o meu parceiro Serginho Gambista. E aí, empresário Kini, como é que tá, moleque? Ele e o Pipirinha, essa dupla é muito forte. E vem no caqueado, no gingado, balançado. Vambora de jeitinho, vai botando na pressão e a galera vai dançando. Hoje, sexta-feira, o Ponte Show traz o Robin da TF e o Crocodilo. Ingresso real a noite toda. E você é o nosso convidado, vem pro Ponte assim, ó. Deixa na batida, na batida, na batida. E olha o caqueado. E o meu parceiro Potter já falou. Hoje, sexta-feira, mais uma que o Point Show vai ser daquele jeito. Camarote liberado pra elas. E elas vão invadir. É feriado e todo mundo já tá convidado. Eu sou a mulher do Google, a fim de curtição que hoje vou provoque doido. Pra levar as de Natal, pra levar as de Natal, pra levar as de Natal, pra levar as de Natal, pra levar as de Natal. É só uma batida! Fala, meu parceiro Jamaica! Um dos melhores designs do estado do Pará! Parceiro Giga, o homem que comanda a boutique mais top de Coraci. É a Ondas Boutique no telão aí, neném. Um dia eu conheci uma menina que era uma lavadeira que queria me lavar. Arrepia, meu animal! Berguinho Show. Agora ele já tá na área. Bora, Rogerinho. Você bora, Hugo. Bora, Doug. Domingo é no setor. Eu quero mais você. Já tenho um outro alguém. Quero mais você. E o meu parceiro Gabriel Nunes. O meu parceiro Nádio também, o Skate, o Steve Reixa, toda a galera aí, ó. Rafael Lins, um abraço especial do Dinho. Dinho Pressão. Família Nota 6 de Benevides também tá na área. Como é que é? Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais. Dinho. Se fora dá um tempo, me deixa em paz. Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais. Se fora dá um tempo, me deixa em paz. A galera dança e curte assim. Aí, Dinho. Como é que é o clima? Tô gostando de ver. Arrebenta, meu DJ. Demora! Dinho, o Jurunas Carne, a casa de carne mais top do Jurunas. Bora, Netinho Lima, bora, meu parceiro Fabrício, tá no telão. O Toca Tudo do Pará. Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. O animal. Vamos ver certinho que a galera quer dançar. Ele que faz as paredes estremecer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Raul, passa o pano na sequência. Engosta é o pipirinho, moleque. Agora, vai! Todo final de semana eu vou sair. Ouvir o pop som. DJ Agatha Dominária, bora lá, Agatha! Segura o som! É crocodilo! Vira o comigo, vem! Dinho! Arrepia, Dinho! Dinho! Dinho! Hoje então vamos lá! Pressão! Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira! In the mix! O almoço do Círio vai ser na casa da sogra dele. Eu não aguentava mais ficar comendo em casa. Teve que voltar com a mulher odigaçada. Gosto, Leão! Tá de volta, a loura dos sonhos dele. Nosso amigo mascote também, o Sabinho. O bonequinho do animal, valeu! Vamos dançar! Crocodilo Cry! É o animal! O animal toca tudo do Pará. É verdade. Tô gostando de ver! Arrebenta, meu DJ! Aqui é Crocodilo, meu amor. Essa noite te encontrar, o desejo invade meu olhar. E o Império do Bronze, o bronze mais top da TF, na passagem universal, meu parceiro Carlinha, já aqui no telão aí, ó. Nesse momento enlouquecer, tô na boa no cuchico com você. E a minha família Genecombi, o Goro, o David, o Jadson, o parceiro Bruno da equipe Seca, Seca Copo de São Caetano de Odivelas. Em breve tem croco por lá. Viver, e a galera caça rock, caça croco. MC Eric, o Moraes, o Farias, o Monteiro, Oliveira e toda a equipe na área. Valeu! E novembro vem aí a nossa turnê no Marajó. Dia 9 tem Crocodilo Encurradinho. Dia 10 tem Crocodilo em Bagre. E dia 11 é lá em Breves, no Marajó. É o gigante da fronteira. Caçador Hugo já falou, já vou. Vou deixar o neném aí na barriga dela. Tô indo. João Oliver, o Eric Lima, o Paulo Caixa Baixa, da Pedreira, o Bia Rodrigues, o Matheus Rodrigues, a família doideira, do Paulo Fontanes, sempre fechado com o Croco. E o meu parceiro Helder dos Mal Falados, bora Helder! Telefone, o garotinho da chandeira, tá ali no camarote. Telefone, e aí? Como é que é? Telefone, é bacante! Telefone, é sucesso, é o animal área! Assim vai! E o nosso amigo Caju, o homem do lanche do caju. O gigante da Amazônia, Crocodilo Prime, o toca tudo do Pará. Homem que comanda. Quando te encontrei, o quê? O brilho em teu olhar eu vi. Na Barão de Garapé Biri, o lanche dele. Alô, Caju! Podia ter você pra mim. Podia ter você. E o meu parceiro lá, essa da Curucó Massa? Não. Já tá aqui na retaguarda, ó. E ele é assim, ó. Não paro de pensar em ti. Como é que é? Não paro de pensar em ti. Bora o Eric do Whisky! Acelar nosso amor. É pra lançar! Saudade não. E o meu parceiro Adiel! E o Eric do Whisky juntos hoje! Me enche de amor. E aí? Não deixe sofrer. O meu coração não se pode viver. Você quer aproveitar do carro? Então, OTD! Não deixe 2096! Então chega lá no teu carro rapidinho. Não se pode viver na solidão. Eu preciso de carinho, nunca me deixe sozinho. E o meu parceiro Rodrigo do Croco, ele já falou, esse animal é muita pressão. Amigo Playboy da Croco Live. E aí, Playboy? Sim. Sorveteria distribuidora Sabor da Fruta. Ei, Júnior! Isto! Bora, Jefferson! Bora, Gabriel! Tá no telão! Bate a saudade, um desespero não dá mais. Quero ouvir! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Acende a luz, me enxerga. Rafaela Moreira. Vem pra minha. Alô, Amanda. Oh, tá na retaguarda. Deixa eu ficar como estou. Oh, sofrendo com a minha. Fala, meu parceiro Chubi. Pelo teu amor. Acabou, Bob. Sou, a galera parceiro Nadson. O homem que comanda o açaí da Samarina hoje tá na área. E aí, Gabriel Nunes? Empresário Davi, o skate, o playboy. Fernando Tolegado, Foto América aqui, ó. Amiga, Rayane, tá na área. Gordo e Dinho Pressão, os DJs que fazem a diferença. Quer ver? Quer ver? Bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver. GG! Bora, vai! GG! Vem pra ziquinha! Ricardo Rios, é assim, ó. Vai, vai. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra tu. Gosto, o leão tá sorrindo pras nuvens. E eu boto pra tu. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra torar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, na área, gente. Não, nosso amigo Paulinho Tsunami. Ele que é patrocinador do nosso amigo Bezerra. Ele mesmo. Alô, Paulinho Tsunami. Homem que comanda a PR. Materiais de construção tá comigo. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Essa música é a música do Angolano. Passagem. Alô, Angolano. Horas pra gente matar a saudade. Já! Amor, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto. Uma das músicas mais estouradas em todo o Brasil é essa aqui, ó. Do que de mim. Como é que é? Gosto mais de e o animal toca. O Toca Tudo do Pará. Oh, bebê, o Renanzinho oferece pra ela. O que de mim? Oh, bebê. Mim. Antes de você eu era do mundo. Nem falho. Gratidão. Bora, Tinho, bora, Gugu. Mudou minha cabeça. E a XP aqui, ó. Fez crescer. Bota fé no que. Bora, Doug. Dizer. Rogerinho da Brosa, amigo Doug. Gosto mais de o caça do Hugo. De mim. Todo mundo aí, valeu. De mim. Vamos dançar. Bebê. Gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que eu. Na minha rua, quer vir, quer quer. Empresário Iago, Stephanie, quer? Da Boutique Bela Dan. Oh, porque você não me atendeu? Já tava mal preocupadão. Bicha Atitude, quase... o Douglas Macedo e a galera do Rock. Amor. Já fiz o a todo mundo aí, ó. Te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. E aí? Melhor cortar uma pela Dinho. Antes que deixe alguma cicatriz. Ao vivo! Só lamenta, a gente acabou. A mil graus. Vai doer, vai. Vai passar, vai. Eu não queria mais. Vou te deixar pra trás. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. Que serve só pra ir pro motel. Pode me bloquear. Só me procura quando Otário Eduardo me amar. Quando meu coração também. Alô, garçom Romário. E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Olha que danada também por aqui, Boninho. Amigo Lucas Pinheiro. O João Del também, o Felipe Dringa. O Nanzinho, o Bob Dringa, o Chico Live e o Barbinha Terrorista, todo mundo aqui. Faz o sinalzinho da amizade. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usar. Alessandro Krogo, da sua montanha, teve a mão. O espelho João Filho. Amigo Jojo, o Rodriguinho da Batida e o Filipinho da CDC. Cicatriz, eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai passar, vai. Suando, né, moleque? Não queria mais, vou te deixar. Ao lado do skate, o homem da casadinha. Pode me bloquear, só me procura quando resolver. Espera no filho da Via Show. Seu coração também quiser pique. Vai ter crocodilo. Te servir só pra Búfalo do Marajó. E o MC Bruninho cantando assim, ó. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não e aí, Deco? Na... Como é que é? Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. Deco XP. E é bom ter despeso. Ricardo Rios também tá na área. Bora, Ricardo! Agora vai. Lorena Reis também tem. O nosso amigo Loura da Cabanagem. O Elcio Ferreira, você, o Breno Playboy. O Deides, o Kelvin. A mulher da massa. Família Pitch da Cabanagem, bora, Louro. Nada disso você deve entender. Jogar, mas nunca vou ganhar. Bruninho do aparelho. Você não sabe o sentido de amar. E a nossa amiga Denise, direto de São Paulo, pra vir curtir o croco. Obrigado, Denise. Bora aquecer a mulherada, vai.